Abrimos as portas do Jardim a Beira-Mar Plantado. Um programa de música portuguesa na Rádio Filispín. Cada semana, um cantor ou cantora diferente. Todas as quartas-feiras de 8 a 9 da noite. Também no site xotamirancos.blogspot.com. Ora, muito bem, abrimos as portas do vosso Jardim a Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui exatamente na Rádio Filispín, a rádio livre e comunitária da terra de Trasancos, emitindo na frequência 93.9 FM. E o programa de hoje está preenchido com o segundo volume de novidades discográficas portuguesas que saíram à luz em 2024. Ainda vamos no início e já saíram bastantes quantidades. Já saiu um volume, porque já fiz há duas semanas atrás, e agora vamos no segundo. E estou já a preparar para um terceiro. Mas antes de começar, eu quero aqui fazer uma coisa. Quero lamentar o resultado das eleições em Portugal. Como sabem, vocês sabem muito bem que não ganhou a esquerda, ganhou a direita e chega, a partir da extrema-direita, teve bastantes votos. Pois é, porque em Portugal há muitos problemas. A educação, a saúde, a segurança pública ou a crise da habitação são alguns exemplos. E se por um lado é certo que a esquerda não foi capaz de resolver estas questões, por outro lado eu vejo muito difícil que sejam resolvidas pela direita e muito menos pela extrema-direita, já que por norma satisfazem os desejos do grande capital em vez das necessidades do cidadão comum. E isto eu vi claramente aqui há uns dias atrás, quando vi uma notícia da revista Sábado, em que dizia que o Partido Chega da extrema-direita era financiado pelas grandes famílias portuguesas. Por exemplo, as famílias Melo ou a família Champalimau, que são as mais ricas de Portugal, financiavam este partido. Ora, vamos então começar por ouvir uma canção que fala sobre o problema da habitação. Uma casa para morar é o novo tema e também cartão de visita para Nhá Riqueza, o novo álbum dos Fogo Fogo, que está prometido para 22 de março, daqui a dois dias. Onde a gente vive licença, em casa é feito pra gente que tá morar. Oi, a catuca do lugar a gente vai, maca fofa é pra gente que tá morar. Oi, angosta e de desalento, lugar de fechente pra morar. Oi, a paciência que a gente fez, sufoco latente pra quem crê morar. Sem ter, sem nada pra comer, pra gente tá morar. No injustiça de sistema, pra rico, mata foi feito pra pouco pra morar. Tudo uma blá, um sumir, mas nunca solução bem pra mudar. Sem esperança concreta, só luta da resta pra quem quer mudar. Uma casa de variar, com quatro paredes, um bilha de mundo, casa em concreto. Dois quartos do salário, tapete na cozinha, um mesa farta, um casa de menino pra viver. La la la yeah, la la ya, la la ya, la la la yeah, la la ya, la la ya. Mora gacho no braque em frio, é pra cacalhão pra morar. De concurso feito pra fit, mas não idiota pra morar. Tudo uma vida de vista pra quem tem, mas na chica foi feito pra morar. Meter viola na soca, formiga cá tem fresca quente pra morar. Um casa de sonho, um filha de ouro, dois fritos salados, até janela, vista pra serra, telhado vidro, castelo de areia, casa ninguém vai viver. Morar num bloco sem espaço, sem luz, sem ar para respirar para gente que está a morar. Num exploração de renda feito para dor, mas não inquilino que quer morar. Tudo abuso de poder, mas nunca tem justiça para gente que está a trabalhar. Sem dignidade nem respeito, só resta sonhar e cantar para quem quer bem morar. Hoje não bate uma polícia. Ora, perfeito. Acabamos de ver o tema Uma Casa para Morar, dos Fogo Fogo, que é uma banda que mistura origens cabo-verdianas e portuguesas. No dia 8 de março, o Dia das Mulheres, houve algumas cantoras que lançaram temas de índole feminista. Para este programa eu trouxe duas dessas propostas e a primeira que vamos ouvir vem da mão do grupo Retimbrar, aqui acompanhadas pelo coro Suspiro, que é um coro composto por 18 mulheres que, além de dar as vozes, também fizeram a composição musical. A letra é de Sara Yasmin e os arranjos de Retimbrar. Ouçamos então o grupo Retimbrar, acompanhado pelo coro Suspiro e o tema do mesmo cordão. Ó Senhor do pensamento, desce aí do teu altar, larga lá o teu tesouro, cobre-te no meu vestido, toma tu o meu lugar. espetacular. Esta canção que acabamos de ouvir chama-se Do Mesmo Cordão. Pertence ao grupo Retimbrar, acompanhado pelo coro Suspiro. As eleições já acabaram dia 10 de março e acabaram como acabaram, apesar de haver algumas bandas a demonstrar o seu repúdio pelo partido de extrema-direita Chega, tais como foram o grupo Cara de Espelho, A Garota Não e mais recentemente as Fado Bicha, com este tema, Dar de Beber à Desventura. Todo mundo a derrapar bem para a direita, mas aqui os fachos iam para refugo. Bens de branco os costumes, mulheres mortas por ciúmes, e achavam que escapávamos do jogo. É melhor que te acostumes, vem para jogo, dá o litro, porque o circo já escolheu o seu verdugo. Já pegou fogo, vai haver azedume nas famílias cá do burro. Eram só vinha de ladrar na TV, a dizer-se defensor do povo honesto. Depois Deus é um pavor, a levá-lo no andor. Que baixeza, que messias mais funesto. E um cortejo sem pudor de machistas da taberna, que engrandecem por defeito este modesto arruaceiro de gravata, o bom ator, voz do Tuga indigesto. Suportado pelo grande capital, ajudava empresas a fugir ao fisco. Tão beato o fulano, no palanque é mais profano, é o domínio que ele persegue, é o seu petisco. Calhou ao povo cigano aguçar os apetites, o bandido soube escolher bem o isco. Tanto ódio, já ninguém vai ao engano. Ser buçal não é capricho. Lará, lará, lará. Sempre mais o nível de bate, foi medindo a resposta sempre mansa à pobreza, à aversão, do racismo é capitão. E a justiça que defende na vingança da assembleia, por lição os ralhetes do Augusto. A reprovação exige mais pujança para a plateia deslumbrada do bufão. Urge vincar a lembrança. Ele convoca o ditador que há em nós, prometendo um Estado mais autoritário. Saúde e escola privada, com o liberal vai de mão dada, e ainda assim passa por revolucionário. Rei da solução miada, bem simplista e portuguesa, com ofensa às minorias para a piada. Diz o que for preciso e o seu contrário. É o artista da golpada. Bota jogo de cintura, argumenta com bravura, do amor e do bom vinho não desistas. Vamos dar de beber à desventura, secar a boca aos fascistas. Muito bem, aqui Fado Vista no seu melhor. Uma miscelânea de ritmos e géneros todos numa canção. Uma canção Dar de Beber à Desventura, deste Fado Vista, com uma grande crítica ao discurso racista, xenófobo, homófobo e fascista do partido de extrema-direita Chega. Infelizmente as eleições não acabaram bem para o povo português, lamentamos muito. Passamos agora ao novo tema do guitarrista Pedro Joia. Mosaico, o novo disco, traz novos originais do guitarrista e compositor e conta com vários convidados. do seu novo disco, vamos ouvir Ícaro. É Pedro Joia com Ícaro. Muito bom, Pedro Joia sempre se agradece com, e agora tem um novo disco, Mosaico. Agora vamos passar a JP Simões. JP Simões tem novo disco, um disco que homenageia um dos nomes maiores da música portuguesa, José Mário Branco. Depois de várias revisitações avulsas, JP Simões debruça-se na essência e no significado de 8 composições intemporais de José Mário Branco, oferecendo uma interpretação comovente, reinventando e revitalizando o seu legado para uma nova geração de ouvintes. Sendo estes dois dos meus favoritos, pude ouvir e comprovar que as versões balançam entre o etéreo e a tomada de consciência da crueza da realidade. O difícil mesmo foi escolher só uma canção, mas afinal eu trouxe aqui uma das minhas favoritas, a existencialista Cada Dia São 100, que José Mário Branco gravou originalmente para o disco Correspondências, de 1990. É JP Simões com Cada Dia São 100. Thank you. cada vez que o sol se põe, eu fico sozinho a pensar: que vou eu fazer no novo dia que aí vem? Cada dia são cem. Cada vez que a noite chega, com a escova dos dentes a rir, eu olho para o espelho a ver se vejo um imbecil. Cada dia são mil. Vivo na era das descobertas e o tempo a passar sempre a horas certas. Só o tempo passou por aqui. Só mesmo o tempo é que passou por aqui. Cada vez que a vida encolhe, eu vou masticar nos lençóis. E o livro das contas, quantas folhas é que tem? Cada dia são cem. Cada vez que o sono passa, alguém já passou por aqui, deixando o sinal do seu protesto viril. Cada dia são mil. Já lá vem um novo dia, já lá vem o sol. Já cá canta a cotovia, foi-se o roxinó. Já lá vem um novo dia, já lá vem o sol. Já cá canta a cotovia, foi-se o roxinó. Sol ou com chuva, ele molha sempre alguém. Cada dia são cem. É o tempo que me espera à porta de cada paixão, fazendo a inspeção da evolução do meu perfil. Cada dia são mil. Vivo na era das descobertas e o tempo a passar sempre a horas certas. Só o tempo passou por aqui. Só mesmo o tempo é que passou por aqui. Devagar que tenho pressa, cada vez que a noite chegar, porque é que dormir raramente sabe bem? Cada dia são cem. Devagar que tenho pressa, depressa que tenho vagar. De noite é que eu travo a minha guerra civil. Cada dia são mil. Já lá vem o novo dia, já lá vem o sol. Já cá canta a cotovia, foi-se o roxinó. Já lá vem o novo dia, já lá vem o sol. Já cá canta a cotovia, foi-se o roxinó. Cada vez que o sol se põe, eu fico sozinho a pensar: que vou eu fazer no novo dia que aí vem? Cada dia são cem. Que vou eu fazer no novo dia que aí vem? Cada dia são cem. Que vou eu fazer do novo dia que aí vem? Cada dia são cem. Espetacular, lindo. Chegamos agora ao momento em que eu convido os nossos ouvintes portugueses a conhecerem a música que se faz aqui na Galiza. Como eu já tinha dito, Portugal e Galiza partilham muita coisa. música, idioma, cultura e noutras épocas já partilhamos até território. E como na Galiza há muita abertura para as coisas que vêm de Portugal, eu gostava que acontecesse o mesmo do outro lado, sendo por isso que pouco a pouco eu vou metendo músicas galegas neste programa de música portuguesa. Desta vez a minha escolha recaiu sobre o novo disco da orquestra Bravo Xangai. Pois é, a banda do mítico Xurxo Souto gravou o espetacular disco Os Saxofones do Ocidente. E como exemplo trouxe-vos o tema Uá, um instrumental muito divertido que já pude assistir ao vivo diversas vezes. Ora, Jorge Cruz, que se tornou conhecido como vocalista dos Diabo na Cruz, acaba de lançar nas plataformas de streaming Transumante, o seu novo disco em nome próprio. Nos últimos anos, e depois de se afastar dos palcos por motivos de saúde, é que Jorge Cruz tem uma tinnitus nos ouvidos, ele tem escrito canções para artistas como Ana Moura, Gisela João, Terezinha Landeiro ou Ana Bacalhau. Vamos agora ouvir o tema que dá nome ao seu novo disco, Transumante. Thank you.

O amor para ti tem costas largas, faz-te doce nas horas amargas, invisível nas noites em claro. Ninguém paga o que mais te sai caro, ninguém sara essa escara antiga. Tens o mundo todo na barriga. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços? Só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Que te faz levar o mundo todo na barriga. Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Vida a trabalhar a noite inteira, não são tuas as horas de ócio. Todos mamam, não há quem não queira, que o cuidado não pago é negócio. E no parto ou no quarto o teu corpo esteve sempre ao serviço do outro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços? Só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Que te faz levar o mundo todo na barriga. Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Que força é essa, amiga? Que não me compreendes quando os dias se tornam azedos. Não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes. Não me digas que não me compreendes. Estão a ouvir o Jardim Abirama Plantado, em que hoje estamos a ouvir o segundo volume de novidades discográficas portuguesas que saíram neste ano 2024. O tema que acabamos de ouvir, Que Força é Essa Amiga, foi o tema que a Capicua lançou especificamente para o Dia das Mulheres, no passado dia 8 de março. Esta é uma versão, tanto instrumental como lírica, da canção originalmente criada por Sérgio Godinho. Capicua surpreendeu-nos este 8 de março com uma canção dedicada ao Dia das Mulheres, fazendo esta versão com letra modificada para falar daquilo que tem que ser falado em todo o sítio e em toda a hora. A surpresa foi também porque, estando habituado a ouvi-la rapear, parece estranho ouvi-la cantar, mas na verdade já é uma arte que ela tem vindo a praticar com o grupo Mão Verde. Além disso, no último ano, Capicua tem estado a criar, juntamente com Aldina Duarte, um disco de fado. Um disco que é uma declaração de amor à natureza, à poesia e à liberdade, e que saiu há umas semaninhas atrás. Pois é, do disco Metade Metade, de Aldina Duarte, com as letras de Capicua, vamos ouvir o primeiro single, A Araucária. Araucária, tua copa é um palácio, és centenária, não te cerco num abraço. Na tua casca encosto o rosto e murmuro que na borrasca és o abrigo mais seguro. Araucária, rainha desta floresta, rodeada de gesta, parece estar no altar. A tua sombra, o sol fica mais ameno e o vento sopra sereno. Só para te vir afagar no horizonte elevada sobre o bosque. Não há no monte outra árvore de que mais goste. Ai, se eu pudesse morar por entre os teus ramos, talvez vivesse como tu mais de 100 anos. Araucária, tu para mim és como um totem. Fauna, flora, Deus e homem num só corpo a venerar. Um talismã de quem crê na natureza. Tivesse eu tua grandeza e era meu o teu altar. Vamos agora fazer uma pequena pausa para ouvir uma cunha exigindo a liberdade do jornalista Julian Assange, que tem estado preso ou isolado desde 2010, ano em que divulgou os escândalos de guerra dos Estados Unidos da América, conhecidos como WikiLeaks. Primeiro, ele esteve isolado na Embaixada do Equador, em Londres. Depois, custodiado pela Polícia Metropolitana de Londres, e daqui querem extraditá-lo para os Estados Unidos da América, onde o espera uma pena de morte ou a prisão perpétua. Pois nós exigimos a sua libertação. Radio Filispín, igual que varias organizacións que traballan na defesa dos direitos humanos e o respeito polo Estado de Direito, condena as reaccións dos gobernos de Suecia e Reino Unido ante o dictado do Grupo de Detención Arbitraria da ONU, que declarou que Julian Assange se encontra arbitrariamente detido. Tanto o goberno de Suecia como o de Reino Unido están sentando un precedente perigoso que debilita o sistema das Nacións Unidas na súa totalidade. Exiximos destes gobernos que respeiten o carácter vinculante dos instrumentos de direitos humanos nos que se basea a decisión e que inclúen o Pacto de Direitos Civis e Políticos. Tamén pedimos que respeiten a independencia, integridade e autoridade da Oficina do Alto Comisionado da ONU e do Grupo de Traballo sobre Detención Arbitraria. Facemos un chamamento a Suecia e Reino Unido para cumprir sen demoras co dictado, para asegurar o direito ao libre desprazamento de Assange e outorgarlle o direito executable a ser compensado, conforme o artigo 9, inciso 5, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. A Radio Filispín quer dar todo o seu apoio solidario con Julian Assange. A súa defesa a favor da liberdade de comunicación é un exemplo e a súa valentía fai honra. Todas somos Julian Assange. Estás a escoitar? Radio Filispín. Well, you can always count on me. Some things are quite hard to believe. The lights were on the stereo. The tableware was on the floor. Well, you can always count on this. You know in life things always change. You gotta learn to let it go. You gotta learn to turn the page. Sometimes you lose, so play again. You can't always win. Don't say it's over, it's not the end. You can't always win. You know in life things always change. You can't always win. You gotta give yourself a break. Alright. It was hard at the beginning. Then it was over. Change. You gotta learn to let it go. You gotta learn to turn the page. Oh no, you can't always win. Sometimes you lose, so play again. You can't always win. Don't say it's over, it's not the end. Ora, muito bem, acabámos de ouvir o tema Can't Always Win, dos portugueses Wolf Manhattan. Esta é a primeira mostra do novo álbum da banda de João Vieira, ex-vocalista das bandas Ex-Wife ou White House. Vamos agora ouvir o tema Dançar no Escuro, que junta os da Happy Mess com Amy Curl. Ora, estes artistas têm o nome estrangeiro, mas cantam em bom português, já vão ouvir. O novo disco da banda está anunciado para abril. Ora, vamos então lá a dançar no escuro. Não há coração que aguente a exaltação que nos conduz sem pudor adolescente. Corpos nos encontram. Consome o tempo. Já das cinco sem sermão. Suave desassossego. Temperado de verão. O amor sem direção. Bem-vindo ao segredo.